Olá! Hey there! Nós somos um JCast com um microfone novo. É. O Leme não quer comentar disso, como sempre. Então, continuando a promessa de fazer os próximos reviews todos sobre obras licenciadas. Uma que até no... A gente ficou meio assustado quando a gente descobriu que tinha saído por aqui, né? A gente não fazia ideia, a gente conhecia, a gente tinha ouvido falar daqui e dali, que é muito importante pra história do anime, blá blá blá. A gente nunca soube que tinha saído aqui no Brasil oficialmente. É, inicialmente a pergunta foi, por que diabos isso existe em DVD aqui? Daí, uma primeira justificativa seria, faz parte da franquia desse personagem que é muito icônico no Japão, mas que teoricamente não tem muita importância aqui no Brasil, ninguém conhece ele por aqui. Mas como é um filme do Miyazaki, eu acho que é o primeiro filme dele como diretor. É, eu não tenho certeza, tem um que é o não, não é um filme do Ghibli, mas é o primeiro filme do Miyazaki. Mas apesar de que hoje em dia os direitos são do Ghibli, né? Se eu não me engano. Ah, é? No DVD tava escrito Estúdio Ghibli. A gente pensou assim, então beleza, então é por isso que lançaram. Só que eu acho que também não é por isso, porque o filme anterior do... Aqui foi antes de se formar o Estúdio Ghibli. Antes dele formar o Estúdio Ghibli, ele dirigiu esse filme. Depois ele formou, os direitos foram dele. Continuaram sendo dele e do Estúdio Ghibli, já que o Estúdio Ghibli é, ele é um dos cofundadores. Assim, desse filme, mas não o Lupin, o personagem Lupin. Não, é não o Lupin não, esse filme. É, mas a gente, eu pensei assim, eu acho que não é bem isso, porque o Segredo de Mamo, que é o primeiro filme do Lupin, anterior ao Castelo Cagliostro, que é o filme que a gente vai falar hoje, também foi lançado em DVD aqui. E a gente descobriu isso assistindo o DVD. A gente isso. Também não sabia que tinha saído. Que tem, é esse que tem a sequência de trailers mais absurdas que você pode imaginar. Esse mesmo, cara, esse mesmo. Cara, se você quer mostrar Castelo Cagliostro pros seus filhos, você pode, porque ele não tem muita violência, não tem nudez, não tem essas coisas. É um filme bem amigável pra família. Agora, pula os trailers, porque eu fiquei assustado. Eu tive pesadelos. Pra começar, é meia hora de trailer, né? É trailer pra cacete. Eles colaram randomicamente, ao invés de colocar trailers dos lançamentos, eles colocaram as aberturas dos lançamentos. E é sempre assim, são séries animadas ou live action dos anos 60, 70, 80. Não, começou fazendo sentido. Começou com Akira, com outras coisas assim, né? Animações. Aí, de repente... Primeiro animações japonesas, depois animações. Não, primeiro passa alguns trailers, trailers americanos de animações japonesas. Daí, de repente, apareceu um clipe muito bizarro de um CG francês, ou algo assim, que eu não lembro o nome, que é muito estranho. De repente, começa a abertura do He-Man. Começa o Príncipe Adam falar inglês, que ele tem a espada e blá blá blá, e tem a feiticeira, igual dos Segredos de Grace, com não sei o quê. Tem da She-Ra também. É, como se a gente não estivesse chocado o suficiente. Acaba do He-Man, começa da She-Ra. E quando a gente tá preparado pra ver um episódio do He-Man, começa da She-Ra. De repente, começam algumas crianças em Technicolor, com uns caras vestidos de animal numa ilha, uma espécie de Vila Sésamo que se passa numa ilha dos anos 60, e uma música muito estranha e a abertura daquilo. E aí, de repente, corta pra abertura dublada de um outro seriado, tipo Bonanza, sabe? Aí do nada você vê um córregozinho de água entre as pedras. Você é uma aguinha escorrendo entre as pedras. É o Elo Perdido. Passa um barquinho, é o Elo Perdido. E aí você lembra que como o Elo Perdido é tosco e você não lembrava disso. Tudo bem que o Elo Perdido que eu vi mais foi um remake já bem depois que passou na Globo. Falando sério, eu também vi esse remake. Eu não tinha, acho que eu nunca vi o original. Não, o original eu lembro dele random, assim, passou no SBT. Eu lembro muito pouco. Agora, quando você vê aquele... Cara, não, é literalmente... aquele barco muito mal inserido num córregozinho pra fingir que é uma grande catarata. Não, é, você vê que é um córregozinho, sabe? São pedrinhas e água, assim, pequeno mesmo. Você vê gotas do tamanho do barco. É. E aí um barquinho inserido em Technicolor. Cara, eu me pergunto, se eu tenho 10 anos e estou nos anos 60, eu acredito nisso? Você acredita nisso. Eu sei disso porque eu tenho um espécime vivo em casa. Meu pai via National Kid no cinema. Meu pai me inspirou a ser fã de Tokusatsu, porque ele era fã de Tokusatsu. E ele me falava que eles ficavam muito impressionados e vibravam muito quando ele acendia uma lanterna e derrubava o Inca Veloziano. Cara, é uma época que eu não conseguia entender como funcionava a cabeça das pessoas. Meu pai via serial em cinema, né? Que você ia no cinema essa semana pra ver um episódio e ele continuava semana que vem. Via curta do Mickey também, né? No cinema, não, acho que não. Ele via Flash Gordon, National Kid, essas porras. Isso era que ano? Cara, meu pai nasceu em 36. Ele é muito velho mesmo. Meu pai atravessou a Segunda Guerra Mundial. Então eu não sei que ano é isso. Ele devia ter 10, 11, 12 anos, então é década de 50. Final dos anos 40, início dos 50. Enfim. Época de novela do Valsi Carrasco. Depois desse jorro de trailers bizarríssimos, o filme finalmente começa. Inclusive, no meio dele está lá o Segredo de Mamo, que a gente descobre que existe. A gente ainda não procurou pra assistir. Agora, a gente tá cada dia mais escrupuloso, né? Depois que a gente descobre que o negócio foi lançado aqui, a gente fica com um ressentimento de baixar, sabe? Não, a gente quer procurar o oficial, nem que seja locadora, o emprestado pra assistir. É, Castelo Cagliostro, você ganhou de aniversário, correto? Ganhei de aniversário. Segredo de Mamo, ninguém ganhou de aniversário, não se conta em locadores e a gente ainda não comprou, então por isso que a gente não assistiu. assistiu. O que deu vontade é de, porque acho que não lançaram Castelo Gaguejo em Blu-ray aqui. Então, provavelmente não. Se eu tivesse uma Full HD, eu teria baixado ele em 1080p. É a única justificativa que eu posso dar pra baixar o Castelo Gaguejo. É se você tem uma TV Full HD e você quer baixar ele em High Definition. Aí beleza, aí eu deixo. Bem, como o Levin falou, Castelo Gaguejo foi uma das primeiras obras do Miyazaki. Veio aqui pra cá por causa disso. Primeiro trabalho dele como diretor. Como diretor. Eu falei o quê? Uma das primeiras obras dele. Foi a primeira obra eu dele. Eu pensei o diretor, mas não falei. Ele tinha trabalhado como diretor de animação e de outras coisas antes. Mas antes de falar do Miyazaki, tem que falar do Lupin. Porque o Lupin não surgiu com o Castelo Cagliostro. Lupin é um personagem muito icônico no Japão. É um dos poucos personagens que sempre vão dar dinheiro. Todo ano tem um filme dele, etc. Não, todo ano não tem um filme dele, não. A gente tem essa impressão, mas não. É assim... Lupin só teve 5 filmes em 40 anos. Cara, mas... E o sexto que tá saindo agora. Ele tá sempre por aí. A mídia japonesa usa muito ele. Não, isso que é engraçado. A publicidade vai usar muito ele. Por exemplo, ao contrário de Conan, que tem um filme todo ano. De Doraemon, que tem um filme todo ano. E, sei lá, Pokémon, que tem um filme todo ano. E o pessoal tem algo pra ficar sempre lembrando. E sempre material novo pra consumir. Lupin não tem, assim, tanto material novo pra você consumir com tanta frequência, sabe? É uma coisa que de 5 em 5 anos é um filme. As séries, desde... A terceira foi de 84, 85. E nunca mais saiu nenhuma série de TV. Só especiais de TV. Quem é o mangaka? Mangaka é o Monkey Punch. Adoro o nome dele. É o Monkey Punch, né? Que eu não sei, cara, se ele... Se eu fosse um mangaka, meu nome ia ser Monkey Punch. Monkey Punch é um nome ótimo, cara. Eu gosto também do Fujiko. Fujiko F. Fujio, de Doraemon, que na verdade era uma dupla que assumiu esse nome. Aqui, os especiais de TV do Lupin que saem todo dia. Todo ano. Todo dia. Todo ano, cara. Todo ano tem um. Não, é isso que eu tô falando. Tem sempre algum tipo de material do Lupin rolando. Inclusive, rolou ele com o Detetive Conan, um dos grandes ícones, e rolou agora esse especial. Um que, inclusive... Atrás, que juntou os dois, né? O que juntou os dois foi o especial do Lupin de 2009. Que o Lupin, ele é um grande ladrão. E o Detetive Conan é um grande... detetive. Então nada mais natural que os dois, estando em lados opostos da lei, sendo grandes ícones, se juntarem no mesmo anime. Eu não assisti isso, mas porque eu falho miseravelmente em conhecimento sobre Detetive Conan. E também, e sobre Lupin também não sei muita coisa, não. Não que eu saiba muito sobre Lupin, mas pelo menos Lupin eu posso falar que eu vi uma coisa ou outra. Só que a gente tem a impressão, por Conan ser esse medalhão tão grande, a gente tem a impressão que Conan também era essa época, também era dos anos 70. Não, é de agora, né? Conan é de 96, se eu não me engano. É um manga bem recente. E eu tenho um medo tão grande de ser muito ruim, que eu não... Eu paro pra assistir, porque não seria tão feio, absurdo, né? Conan passou aqui no Brasil em algum momento. Passou, cara? Acho que passou, eu lembro. Acho que passou no Cartoon. Cara, eu já vi esse bicho se mexendo. E eu sei que eu o nunca Cartoon baixei. Cartoon Animax, cara, passou. Cara, eu sei que eu já vi esse bicho se mexendo e falando, e eu sei que eu nunca baixei. Então, obviamente, ele passou em alguma emissora. Quando e como, eu não sei. Mas então, o Lupin terceiro. Lupin terceiro, ele. O personagem do anime criado pelo Monkey Punch, ele é um grande ladrão. E na trama do mangá, ele é descendente. Teve um personagem criado pelo escritor francês. Maurice Leblanc, chamado Arsène Lupin, e é um grande ladrão. É como se fosse o Sherlock Holmes dos ladrões. É um personagem que tem o mesmo charme, a mesma inteligência, as mesmas peculiaridades e estranhezas que o Sherlock Holmes tem, excentricidades do Sherlock Holmes, só que ele é um ladrão. Inclusive, o Arsène Lupin tem uma história interessante, que o autor, no início, ele usava o Sherlock Holmes nas histórias. Usava ele como contraparte do Lupin mesmo. Só que a Conan Doyle descobriu e reclamou. Não, você não pode ficar usando uma personagem assim sem pedir. Aí, o que ele fez? Ele teve a ideia brilhante de mudar o nome do personagem dele pra Herlock Sholmes. Herlock Sholmes. É o grande rival, é o grande perseguidor do Lupin. Como um grande bom ladrão, ele tem que ter um grande perseguidor. E eu li um dos livros da Senhora Lupin. Antes de saber do Lupin japonês, inclusive, eu era bem pequeno. A Agulha Oca, que chama. Na biblioteca, do Cefet. Já ouvi falar desse... você era bem pequeno que também trabalhava na biblioteca. Também por recomendação do meu pai. Meu pai era um grande leitor de Arsène Lupin também. Já leu todos. Eu só li esse, Agulha Oca. O pai do Live, ele é um nerd dos anos 40, cara. Isso é muito estranho. Só que... E hoje em dia ele virou um fólogo espírita maluco, mas antes ele era legal. Pois é, eu me pergunto qual será o nosso futuro daqui a 40 anos. Cara, se meu pai terminou assim, eu não quero saber como é que eu vou terminar. Contanto que eu não termino estuprando ninguém, tá bom pra mim. Porque ele era um nerd, mas não existia doujin das coisas que ele lia, né? Naquela época, né? Hoje em dia é muito mais perigoso, que a gente assiste a coisa e logo quer ver essa coisa fazendo sexo. Mas naquela época tinha isso sempre aconteceu, cara. Tinha as bíblias de... Qual era o nome? Gokt, quem louca. Não, era o nome de um país, de um lugar. Ai, não lembro, cara. O nome nome sempre tá na minha cabeça, mas sumiu da minha cabeça. Completamente. Agora nesse momento. Que eram os doidinhos da época, com série de TV, ou com desenho, com Popeye. Você já falou sobre isso, já postou sobre isso, já ouviu já, sobre já. Isso. Até em Watchmen, a filha da. Hoje eu tô péssimo de nomes. Isso, eles faziam. Sei. É como se fossem umas. Uns folhetins, umas. É um troço com T e O e com muita vogal. É. Oklahoma, não é Oklahoma. Você não falou até agora da Agulha Oca. Não, é um livro muito bom, só ia falar mais. Só falar que leu, né? Que eu já li, é bem interessante. E geralmente, tipo assim, o legal desse livro é o seguinte: que ele é um ladrão e ele é um ladrão genial. Então todas as histórias dele giram em torno de grandes roubos ou grandes escapadas dele. E é sempre muito prazeroso você ver ele fazendo isso e tal. O que acontece? Esse Lupin do anime seria o neto desse Lupin original. O problema é que quando a gente viu o Cagliostro, a gente estava até conversando, se os franceses sabiam que os japoneses estavam fazendo isso. O que a gente achou inicialmente que não, porque o Japão nunca fez mangá pro mundo, né? Eles sempre pensam que o que eles fazem vai ficar por lá mesmo. Então por que eles iam se importar em comprar o direito de alguma coisa? Sim, Lupin é muito conhecido nos Estados Unidos só por quem gosta de anime mesmo, pra valer, de anime antigo e tal. Mais ou menos o que a gente tem se tornado. Sim, então a gente foi pesquisar e realmente o spoiler do Arsene Lupin chegou a processar o Monkey Punch lá pelos direitos do personagem. Imagina o processo do Monkey Punch, cara. É, como é que vai citar o cara, né? O Monkey Punch Sam. Quer saber o nome de batismo desse cara, né? Tem aqui. Tem. Vou até te dizer, ó. Quer ver? O nome de batismo do Monkey Punch é Kazuhiko Kato. Nome super legal. Por que precisa de um nickname com o nome dele? Kazuhiko é tipo José da Silva? Tão comum assim? Não, acho que nos anos 60 devia ser. Tava muito na moda. Teve uma novela. Kazuhiko é o sobrenome dele, pô. Então, você tá falando. É o Silva, né? Processaram eles, mas obviamente esse processo acabou não dando em nada. Depois os direitos do personagem viraram pó, caiu em domínio público. Hoje em dia eles podem usar normalmente, sem perigo de... Agora, por conta disso, as versões americanas de Lupin muitas vezes elas foram modificadas. Tijuana Bible. Tijuana Bible, nossa. Me admiro se não lembrar disso. É da época dos anos 30 isso. A grafia do nome Lupin e até a pronúncia dele foi muito modificada em alguns lançamentos de Lupin nos Estados Unidos na época por causa disso. Lupin, né? Eles escreviam Lupin com L. Com L, que é como os japoneses pronunciam. Eu já ouvi falar que algumas dublagens americanas se referiam a ele como The Wolf. Lupin. O quê? Lupin, sabe? Entendi. Justamente pra poder burlar. Aliás, já que os japoneses não ligam de usar o nome, nós americanos ligamos. Aliás, o nome do anime americano é Cliffhanger, né? Que inclusive saiu aqui, passou aqui na Locomotion. Não, uma das séries teve esse nome, né? Foi a segunda, se não me engano, que é a maior. E que o Leon, né, o colega nosso, que nos informou. Eu lembro de Cliffhanger na Locomotion, não assistia, só lembro que tinha esse nome na lista de programação. E eu descobri agora que era Lupin, e eu não via, que uma pena, realmente. E tem várias outras peculiaridades envolvendo o personagem. Além dele ser um ícone no Japão, tem a coisa das cores da jaqueta dele, que eu não entendo muito bem, mas parece que varia de acordo com a personalidade dele. Na verdade, são três séries de anime. A primeira foi em 71, logo um pouco, 3 ou 4 anos depois do mangá começar, que é o Lupin do Casaco Verde. Depois, em 77, de 77 a 80, teve a segunda série, que é o Lupin do Casaco Vermelho, que é a série mais extensa. Teve 4 temporadas aqui e tal, e temporadas grandes, teve muito episódio. E lá nos anos 80, rolou um revival, 84 e 85, com o Lupin terceiro, que é o Lupin da Jaqueta Rosa. Eu acredito que não intencionalmente, é mais por uma questão de equipes diferentes, equipes diferentes, mas a personalidade desses Lupins acaba variando um pouco. Então o povo, hoje em dia, quem é fã e tal, eles caracterizam os diferentes Lupins pela cor da sua jaqueta. O Lupin da jaqueta vermelha é assim, o da azul é assim. Inclusive tem um especial, eu acho, que junto. Tem a jaqueta azul? Tem a jaqueta azul não. É verde, você vermelho e rosa. É o que eu tô falando, do whatever das cores. O do Cagliostro, qual é a cor? Cagliostro é verde. É verde. Só que a Cagliostro é verde, mas Cagliostro é de 79. Já tinha, tava passando a do vermelho na televisão. E assim, e de qualquer forma, a personalidade do Lupin nesse filme, Castelo Cagliostro, não tem nada a ver com nenhuma das três. A gente não tem propriedade de falar. Não condiz com a da primeira série, da jaqueta verde mesmo? Não, qual seria o motivo de a gente ter usado a jaqueta verde, não a vermelha, que era a que tava em voga na época? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, que todo mundo diz que o Lupin desse filme... Enfim, como você começou a dizer, que a gente ia dizer isso, que a gente não tem muita propriedade pra falar porque a gente não assistiu as séries nem nada, a gente não é tão conhecedor do personagem. Mas o que eu pude ler de pessoas que tiveram a chance de comparar é que o Lupin desse filme, ele é sensivelmente mais... A personalidade dele é mais adorável, mais amena do que outros que são mais duros no seu jeito de ser, pelo fato de ser um filme do Miyazaki. Não, dá pra ver. Ele não é exatamente... Ele é um ladrão, mas ele é um ladrão de gente boa. sabe? Ele salva as pessoas e dedica e muda de objetivo por causa de uma garota, coisas assim. É, tipo, alguns desses Lupins, eles vão ser mais durões, outros vão ser mais tranquilos, outros vão ser mais cavalheiros, galanteadores, como o Lupin original dos livros. Só que, pelo que eu entendi, todos eles mantêm essa característica de serem meio carefree, meio tranquilões, sabe? Meio vamos ver no que dá. E sarcásticos também, né? Sim, na verdade, o Miyazaki se inspirou pra fazer Castelo Cagliostro diretamente em tramas presentes nos livros originais do Arsène Lupin. O Castelo Cagliostro, ele existe na vida real, não daquele jeito, mas existe um castelo com esse nome. Parece... Se eu não me engano, esse Cagliostro, ele é o cara que rola uma lenda dele, que ele é imortal. Que ele apareceu em vários pontos da história, em lugares diferentes. Meu e, que ele seria um cara imortal, tipo Doctor. Vamos ter um episódio Doutor em que a gente descobre que ele é o Cagliostro. Não sei, cara, talvez. Só sei que o Castelo Cagliostro, o conceito dessa noiva em fuga e o castelo em si, eles foram tirados de outras histórias que estão presentes nos livros originais do Arsène Lupin. A trama do filme é inédita, mas o Miyazaki pegou emprestado vários elementos. Então a gente vê daí que o Miyazaki ele é ligado com as obras originais e talvez por isso ele tenha resolvido fazer um Lupin que seja mais parecido com o avô dele, com o Lupin dos livros. Ele é um pouco mais tranquilo do que o Lupin que estava sendo retratado até ali, no filme anterior e na série de TV e tal. Bem, e o plot do filme? Bom, o Lupin... Na verdade, antes a gente tem que falar da gangue do Lupin, né? Porque o Lupin ele não age sozinho. Ele tem os amiguinhos dele que ajudam de vez em quando. Acho que a gente vai mencionando durante a história, né? Tipo, tem ele, tem o... Começa o filme ele e o Digan, que é o parceiro de crime dele. Estão roubando um cassino em Mônaco. E eles saem jogando dinheiro. Cara, é tanto dinheiro que voa pra aquela gente. É um dinheiro infinito, ele não acaba nunca. Cara, eles são os ladrões mais relapsos do mundo. Porque eles roubam dinheiro e vão fugindo da polícia. E vai voando dinheiro pela janela. É uma coisa absurda. A gente tem que lembrar o seguinte. Antes até mesmo de dizer o plot. Eu vou inverter um pouco a ordem aqui da coisa. É o seguinte. Que sim, às vezes quando a gente vê assim. E fala assim. Nossa, esse anime. Ele é antigo, né? A animação dele é meio agarradinha. É meio estranho e tal. Você tem que lembrar o seguinte, é um filme que ele foi feito em 8 meses, apenas, assim, desde a primeira concepção dele até o lançamento dele no cinema, sabe? Foram só 8 meses. Ele é todo feito à moda antiga, ele é todo desenhado à mão, ele é todo animado à mão, ele é todo, sabe, ele é todo pintado à mão. E quando você sabe disso, você dá muito mais valor pro aspecto técnico dele, porque ele é um filme belíssimo, ele é muito rico de detalhe. Sem dúvida, se não me engano, na época, o filme ele foi feito, assim, de um jeito bem... Não foi, por exemplo, nós temos o Lupin, esse personagem muito importante, a gente precisa fazer um filme com pompa, com muito dinheiro, com uma equipe muito bem estruturada e blá blá. Não, ele parece que foi feito meio nas coxas mesmo. Não, alguém tinha muito dinheiro e deu, faz aí um filme aí do Lupin, esse personagem é legal. Por ironia do destino, caiu na mão do Miyazaki, que na época não era nada, ninguém conhecia Hayao Miyazaki na época. E o filme não é só dele, o filme é dele e metade do filme tá nas costas daquele animador entediado dos ex que a gente vai falar daqui a pouco. Que inclusive, na verdade... Ensinou muito pro Miyazaki. E não só isso, ele é o responsável pela série de TV. Sim. A série Sim. do Lupin é toda a responsabilidade o filme, dele. Inclusive, eu acho que no final das contas é até mais dele do que do próprio Miyazaki. Miyazaki dita a direção, mas foi ele que botou a mão na massa ali, que desenhou. Como acontece até hoje, né, cara? Hoje a gente vive falando de nome, sabe? De Mamoru Hosoda, tirando o Satoshi Kon, que ele faz tudo mesmo, só ele. Ele é um maluco, realmente. Mas enfim, chamar atenção porque o aspecto técnico e artístico do filme é maravilhoso. Eles fazem coisas que pra você imaginar que alguém fez aquilo ali à mão, eles fazem coisas naquela época que hoje em dia os animadores simplesmente não sabem fazer mais. Tem coisas ali que hoje em dia, sem CG, eles não sabem fazer. Eu não sei se nem que eles não sabem exatamente fazer, eles mas que... Eles aprenderam, cara. A técnica se perdeu. E também porque é tão custoso e tão trabalhoso, é tão mais fácil fazer o CG. Não, assim, eu não sou um old school poser que tô falando que eu gosto que seja daquela época, não. Eu tô falando assim, eu gosto do que se eu fosse animador, eu seria muito feliz com as facilidades do CG. Agora, artisticamente falando, é uma coisa pra você tirar o chapéu. É o que a gente sempre fala aqui no JCast, né, cara? Tanto coisas novas quanto coisas antigas, cada um tem o seu valor. São valores distintos, eles não dá pra comparar. Eu falo isso mais pra quem olha o anime antigo e faz merda, entendeu? Que eu também já faço muito, às vezes, dependendo do anime, a gente reclama, pô, o negócio é meio tortinho ali e tal. Só que você vê assim, esse desenho não é tortinho, sabe? Eu entendo, eu fazia quando eu tinha 15 anos, 16 anos. E muita gente faz até hoje, entendeu? Então é legal pra você colocar as coisas nas suas devidas proporções, entendeu? Então, se você encarar esse filme e o contexto que tá em volta dele, você vai ver que o valor que ele vai ter aos seus olhos vai aumentar muito, entendeu? É importante importante você saber disso pra você apreciar ele. Inclusive, ouvintes mais novos do GQS, uma coisa que eu remarco pra algumas pessoas, vou remarcar pra vocês também. Uma coisa é algo mal desenhado. Outra coisa é um traço diferente, um traço mais antigo, um traço como era na época. Ou até, atualmente, um traço mais diferenciado. O traço de Lupin é um traço bem característico, é um mangá antigo, então hoje em dia vão estar fazendo dessa forma também. É igual os traços do Tezuka. Qualquer anime do Tezuka que se faz hoje em dia vai dar a impressão que é anime antigo, porque eles mantêm o traço dele original. Até a animação Holy Joanna tem lá o Chanomizu com o narizão. E se eu tô aprendendo a gostar um pouco mais das coisas do Tezuka, por que vocês não podem gostar do Lupin? Que é tão legal. Você tá aprendendo, assim, cara? Tô, cara. Tô apreciando um pouco mais. Que bom, cara. Parabéns. Eu não vomito mais quando eu vejo aquele narigão. É uma boa coisa. Aí, voltando ao plot, eles estão roubando ele e o Jigen, não é? Que é um marksman. É um atirador. É um atirador. O Jigen, ele é um atirador... Um ótimo atirador. Que ele consegue atirar com perfeição em 0.3 segundos. Ele precisa de 0.3 segundos de mira pra conseguir atirar com perfeição em qualquer coisa. Chega de Wikipedia que a gente não sabe se é verdade ou não. Para de dar essas informações duvidosas, professor. Tá bom, mas bem, imagino que ele seja um bom atirador. Ponto. Sim. Inclusive, ele atira bastante no filme, então... Sim, o Lupin é um grande ladrão, então ele cerca de grandes pessoas. Você vai ter com o Jigen roubando, e os dois estão fugindo, e tá aquelas notas voando pela janela de forma absurda. Eu queria muito que algumas dessas caíssem no meu colo. Então vamos lá, Lupin é um grande ladrão, e Jigen é um grande atirador. Vamos continuar depois com os outros personagens. E aí, só que eles descobrem que, eu não lembro exatamente como, eles descobrem que as notas são falsificadas. Eles estão olhando mesmo, eles foram olhar com mais cuidado, e descobriram. E não tem uma parada que eles jogam todo o dinheiro fora pra poder despistar? Aham, uhum. É pra despistar mesmo ou só pra escrutizar? Não lembro. Eu não lembro. Eu lembro que eles chegam e viram um saco, e cai tudo do carro. E... Isso, porque eles descobrem que as notas são falsificadas, mas não só são falsificadas, são lendárias notas falsificadas, feitas, desde que dinheiro existe, atrás, basicamente. E que ela é feita pra poder dar uma espécie de boost na economia dos países e tal, é usada pra várias coisas. O Lupin, nos primeiros anos de ladronice dele, ele tentou achar a fonte desse dinheiro, quem é que tá produzindo esse dinheiro, e não conseguiu, e falhou. E então agora, ele vendo aquelas notas ali, vendo que depois de um grande roubo, difícil roubo, eles foram enganados desse jeito, com essas notas falsas, ele fica com raivinha e resolve, quer saber, tô pobre de novo, nada pra fazer, vou descobrir a origem dessas notas aqui. Lembrando que ele não quer descobrir só por descobrir, né? Obviamente ele quer descobrir pra poder se usufruir disso. Sim, ele quer descobrir porque são notas aparentemente perfeitas, etc. Então eles vão pra esse país, fica... Bom, o castelo existe. Qual que é o país? Cagliostro, é o país, não é? O Cagliostro é o país? Não. É um país. No caso, Cagliostro um dia foi o nome de um condado, já que tem um conde assim, Cagliostro. É, então, é uma espécie de uma província dentro da Itália, chamada Cagliostro. Não sei se tem esse nome até hoje, mas um dia teve esse nome. Enfim, eles descobrem que, na verdade, quem produz esse dinheiro é o conde Cagliostro, dentro do castelo Cagliostro, e eles vão pra lá pra poder descobrir isso. Só que no caminho pra lá, eles encontram uma mulher com um vestido de noiva, né? Ela tá fugindo, tá rolando uma perseguição, e ela tá fugindo de uns caras, ela tá vestida de noiva, etc. E o Lupin, sem nada pra fazer, resolve ajudar ela, e aí rola essa... Porque, na verdade, tem essa desculpa, o Lupin é mulherengo, então ele vê uma mulher em perigo, ele vai ajudar. Sim, e aí tem essa lendária perseguição de carro, que todo mundo diz que o Spielberg acha a perseguição de carro mais impressionante da história do cinema e blá blá blá. Explica-se direito. Esse filme, ele é um marco em muitos aspectos, ele influenciou muitas outras obras de animação no cinema em geral, e muitos diretores são citados como diretores que admiram esse filme, o Spielberg é um deles. Ele é sempre citado como um grande fã desse filme, dessa sequência especial, ele é cotado, tem um quote dele na capa do DVD. O que eu tava vendo é o seguinte, que parece que ninguém sabe exatamente se ele realmente falou aquilo ou não. Todo mundo usa essa frase, que é, como é, a maior perseguição de carro que ele viu no cinema, algo assim. Eu não lembro se a frase que tá na capa fala da perseguição ou se fala do filme em geral, se fala do filme em geral, mas o povo diz que, além disso, ele cita essa perseguição de carro como uma das mais bem executadas e trabalhadas do cinema, que é uma perseguição, ela é rápida, é uma sequência rápida no filme, mas ela é bem impressionante. E ela é muito bem animada e muito bem executada, é bem empolgante mesmo, ele, enfim, sobe uma colina quase que na vertical, né? Com o carro dele, enfim, é uma sequência bem divertida e o nível de detalhes é muito grande, é um trabalho realmente muito preciso, muito, muito bonito, é um dos pontos altos do filme. Enfim, aí ele entra em contato com essa garota, que é a Clarice. Clarice. É Clarice, né, só. A gente precisa falar com o sotaque americano, porque eu falei Clarice. Não sei também, eu também repeti o Clarice. É Clarice. Acabou. A Clarice, ela, segundo o Livingo, ela seria, rola a lenda. Não, segundo eu e segundo podcasters americanos, que não tem nada a ver comigo. Rola a lenda de que a Clarice foi a primeira inspiradora de Doudins Lolicon. Porque assim... Sendo que ela não é exatamente uma loa ali, né? Ela tem um corpinho bem desenvolvido, ela deve ter uns 16 anos por aí. É, então, uma coisa é o seguinte, ela é menor de idade, ela é delicada, ela é submissa, ela é um símbolo de mulher ideal pro japonês, só que, cara, ela é novinha e rola esse interesse, essa amizade Lupin por ela, não rola nada mais que isso durante o filme, nenhuma insinuação maior que isso, mas rola uma ligação, uma amizade muito grande entre os dois, e isso teria inspirado muitos pervertidos a realizarem muitos doujins com ela, e teria sido uma das precursoras do movimento, do que viria a se tornar o movimento Lolicon. Então vocês podem culpar Miyazaki pelas lolis. Não, e se eu não me engano também a... E Miyazaki adora uma menininha nos filmes dele, ele é Lolicon completamente. É, ele só finge que não, né? É. Ele fala, nossa, os sujos e pervertidos. É. Eu não gosto disso. É. Ah, não, as minhas menininhas são molequinhas, são descalços, com vestidinho, é isso mesmo que eles gostam. Mas também, se eu não me engano, a Fujiko, que também, a gente vai falar dela mais pra frente, que também é do bando do Lupin, ela também foi a primeira inspiradora de Doujin mesmo, era all. Ela foi a primeira. Sério? Se eu não me engano, sim. Agora, quando você falou da Clarice, fiquei na dúvida se a Clarice também, além de ser do Lolicon, não é de era all, de Doujin era all. É, mas no caso, a como é que é o nome? Fujiko? Fujiko. Fujiko. A Fujiko, ela teria inspirado, mas já desde o mangá, desde sempre, né? Tipo, a Clarice, no caso, é uma personagem original do filme. Então, é uma coisa assim, o Doujin da Fujiko não é a culpa do Miyazaki, da Clarice é. É, uh-huh. É só culpa do Monkey Punch. Bem, Ou seja, Monkey Punch e Miyazaki, os arquitetos do que a indústria de anime sofre hoje em dia. Pois é, olha quem vocês têm que culpar, cara, olha quem. Fica culpando, fansuber, bababá, que mané, colapso. Japonês tarado, cara, quem criou o japonês tarado foi o Miyazaki. E o Monkey Punch. Bem, eles chegam ao castelo. Enfim, o que acontece é o seguinte, a Clarice é capturada de novo e se descobre o seguinte, que ela tá fugindo, ela é noiva do Conde Cagliostro e que quer casar com ela porque ele precisa tomar conta. Ele quer ganhar o tesouro, ele quer o tesouro do castelo pra ele, porque ela é princesa Cagliostro. Ah, é? É, ele precisa casar com ela pra ter direito ao tesouro. Eu lembro que era um casamento por interesse, Só que o que acontece é o seguinte, pra conseguir o tesouro ele precisa de um anel, e esse anel ficou com o Lupin durante a fuga. Só que o Lupin o que que faz? Resolve mudar de objetivo, ficou perdidamente apaixonado pela Loli, e entra no castelo, devolve o anel pra ela e fala que vai salvar ela, do Conde. E aí o resto do filme gira em torno disso. Do Lupin tentando, não só tentando descobrir como é que aquelas notas são feitas, mas também tentando salvar a Clarice. E a história se desenrola dali. Mas a gente tem que falar dos outros personagens. Aí o que acontece? Ele precisa então invadir o castelo, porque ele quer recuperar a Clarice, ele quer, de repente, conseguir o dinheiro também, são vários objetivos ali. Então, além do Jigen, ele chama o Goemon, que é um samurai. Ele é um mestre samurai, ele é o melhor samurai. É o grande samurai, com um grande atirador e um grande samurai. E tem uma outra personagem que ele encontra, ela tá ali independente, não chama ela, né? Ela tá ali... Ela já tava ali investigando. Porque, na verdade, é o seguinte, essa moça, ela, de tempos em tempos, ela ou pode atuar como aliada do Lupin, ou às vezes ela é inimiga dele, fica essa tensão... Que é a Fujiko, parece que eles já tiveram um relacionamento no passado. É, fica uma tensão sexual entre os dois, e uma tensão de lealdade também, porque, dependendo de como, dos interesses do momento, ela pode ou ser aliada dele ou não, mas em última análise, ela tá sempre querendo ser a inimiga dele. Sim, e no filme ela tava disfarçada de governanta do castelo, pra investigar a origem das notas, se eu não me engano. Eles acabam se encontrando também, e em cima disso tudo chega ali... A Fujiko é uma grande mulher. Era uma grande, whatever, uma grande portadora de seios. Isso. Hoje em dia, no live action de Lupin, ela usaria couro preto. É, provavelmente. Eu adoraria ela. E em cima disso tudo tem o grande inspetor japonês Zenigata, que tá lá. Zenigata. Tá lá, e ele é o grande perseguidor, é o grande nêmesis do Lupin. E ele tá lá também. Ele tava lá por quê mesmo? Investigando alguma coisa que eu não lembro o que é. Eu não lembro se ele foi atrás do Lupin, especificamente, ou se ele foi investigar outra coisa e calhou de encontrar com o Lupin lá. O que deixou todos nós encafifados. Lupin é neto de Arsène Lupin. Lupin III é neto de Arsène Lupin. Logo, sangue francês ele tem. Por que que todos os amigos dele têm nome japonês? Todos. Goemon, beleza. Ele é um samurai. Ele tem que ter nome japonês. Mas é Jigen, Fujiko e Zenigata. Porque o Lupin é um descendente japonês do... O Lupin é japonês? Ele é mesmo? Eu levantei essa hipótese. A gente não pesquisou sobre isso, então é uma hipótese que a gente tá levantando. Que no futuro, com certeza a gente vai falar de Lupin muito ainda no futuro do podcast. A gente não sabe por que que o Lupin resolveu criar moradia no... Ele não cria moradia no Japão, porque as aventuras dele são por aí, né? Eu tô com preguiça, eu tô com medo de ficar falando muito sobre isso, porque a gente só conhece Cagliostro de Lupin. Então já fala muita merda. Cara, tem uma wiki do Lupin, só que não informa nada. Se a gente começar a discursar muito sobre isso, a gente vai acabar falando besteira. Então, se alguém sabe se o Lupin foi residente no Japão, se as séries se passam no Japão, se algo se passa no Japão pra esse monte de gente do nome japonês, explica. Ou então, ele só tem nome japonês. É só uma grande coincidência mesmo. O japonês adora colocar nome japonês no mundo todo. Ponto. É a Michiko Torratin, né? Michiko Torratin. Bem. O filme, como eu falei, ele é dito que ele é mais um filme do Miyazaki do que um filme do Lupin. Por isso mesmo, ele ganhou um apelo mainstream tão grande. Por quê? Aí você vê, no mundo todo, o povo pode não conhecer muito o Lupin, mas o povo conhece esse filme. Se algum dia alguma empresa vai lançar um Blu-ray High Definition, blá blá blá, de Lupin, ela não vai estar nem aí pra série, não vai estar nem pra filme nenhum. Mas ela vai lançar Castelo Cagliostro. Tá na capa do DVD nacional de Castelo Cagliostro, que é um filme de Hayao Miyazaki, bem grande lá em cima. Sim, inclusive é vendido como isso. Talvez O Segredo de Mamo tenha sido lançado só porque, já que o povo gostou do Lupin por causa desse filme, vamos lançar um outro e ver o que acontece. Pra ver no que dá. Mesmo não tendo o Miyazaki envolvido, embora o diretor de animação também estava envolvido no anterior. Pois é, mas who ninguém cares about him? É, o diretor de animação. Coitado daquele velhinho, cara, a gente já vai falar dele. O que acontece é o seguinte, o Miyazaki, ele tem esse dom que, de uma forma geral, anime é visto como o quê? São desenhos japoneses cheios de violência, são pervertidos, são garotas com olhão, blá blá blá blá blá. E os longas do Miyazaki, eles têm uma espécie de filtro, alguma coisa que acontece, que eles são vistos como longas de animação, ponto. Então eles podem concorrer ao Oscar junto com aquele longa esquisito francês e o último lançamento americano da Pixar, entendeu? Ele ganha Globo de Ouro, a Digi lança ele, todo mundo assiste, sabe? Outros diretores referenciam ele a todo momento. O Castelo Cagliostro, ele inspirou várias sequências específicas de outros desenhos posteriores. Você encontra na internet vários desenhos que prestam homenagem à declarada Castelo Cagliostro. Não é só fã maluco que tá vendo coisa onde não tem, não. Realmente é homenagens declaradas, etc. Por quê? Justamente porque o próprio Miyazaki, ele diz ele que ele não faz anime, né? Ele faz filmes de animação, ponto. Porque o próprio Miyazaki é um dos maiores portadores desse preconceito absurdo com o que o anime é hoje em dia, né? Sim, sim. Talvez um dos culpados seja ele também. Ele deve, sabe, tipo, é o cara muito machão que tem um filho gay? É. Esse deve ser o sentimento dele. Com relação ao meu anime, o que eu fazia não. Era tão artístico, como que isso foi nascer de mim? É. Ele se arrepende um pouco do que surgiu. Então o que acontece é isso, o Castelo Cagliostro, ele tem essa... Ele é um anime, ele tem as características de anime, ele tem a temática que qualquer anime vai ter, mas por algum motivo ele ganha esse status, que é erroneamente taxado de superior, de um longa de animação. É como se existisse duas categorias. Tem os longas de animação, que podem ser considerados, que os velhinhos da academia podem assistir, que é bonzinho. E tem anime, que é uma coisa estranha. Não, tira isso daqui. E é muito injusto, porque você vê... Logicamente, em qualquer lugar, em matéria de animação, vai ter aquela animação feita pra televisão, que é bem massiva e é bem ligada à cultura de cada país. Mas vão ter os longas de animação, que tem um apelo mais mainstream. E o Japão não produz só... Não é só o Miyazaki que produz longas, que são dignos de prêmios, por exemplo. Você não tem o próprio Satoshi Kon, um filme do Satoshi Kon, Um Páprica da Vida, ele pode concorrer a um Oscar, tranquilamente. Tranquilamente. Só que como ele vai buscar temáticas que são muito mais cerebrais do que os filmes do Miyazaki, assim, os filmes do Miyazaki, muitos são cerebrais, mas ele tem uma roupagem mais sutil, uma roupagem mais infantil, uma roupagem mais... Não, e não mais... só isso, não só isso. As obras do Satoshi Kon, você olha e fala, é anime. Sim. Não é como o Miyazaki que disfarça. O Miyazaki quer muito ser aquela coisa meio... O povo fala que o Studio Ghibli é a Disney da Ásia, né? A Disney do Japão. Foi porque ele pegou esse traço antigo e ele desenvolveu esse traço antigo pra virar uma coisa muito única do Studio Ghibli, sabe? E é tudo, sabe, muito lúdico, é tudo muito infantil, é tudo esse muito é o ponto Esse é o ponto interessante de Castelo Cagliostro. Ele é um ponto de convergência entre a história entre o anime que a gente conhece, lá, ainda nos seus primórdios, lá nos anos 70, mas o anime que a gente conhece, e o Miyazaki. Foi quando o Miyazaki fez anime, vamos dizer assim. Se você não considerar o Miyazaki faz como anime, já que ele mesmo não considera. Não, realmente. Digamos que depois daquilo, qual foi o próximo filme dele seguinte? Deixa eu ter certeza aqui. Nausicaa. Logo depois de Cagliostro, ele fez Nausicaa. Quer dizer, ele já começou a ser ele mesmo. Nausicaa, se não me engano, é baseado no mangá dele também, não é? Nausicaa é mesmo de um mangá do Miyazaki, que inclusive saiu aqui no Brasil. É em um formato grande, né? No formato de mangá normal, não. No formato tipo livro, grandão. Pensei seriamente em comprar, mas falta dinheiro. Nausicaa é linda. É linda. E o traço de Nausicaa, do mangá de Nausicaa, é o traço do Miyazaki. Porque o Live Angel sempre fala, chama o traço do Estúdio Ghibli de traço do Miyazaki. Mas é diferente. Pouco diferente, mas é. Muda no sentido de que quando você tá fazendo quadrinhos e você vai transferir pra animação, o traço sempre muda. Porque, enfim, as coisas pra animar tem que ser mais simples e tal. O traço do Estúdio Ghibli é bem próximo do traço do Miyazaki. Ele é baseado no traço do Miyazaki. Ele é o traço do Miyazaki mais limpo. Porque o traço do Miyazaki, ele tem muito essa coisa de... Ele é detalhado, mas ele tem aquele quê de desenho de criança, ele é meio tortinho, de propósito mesmo. Porque você, por exemplo, olhando aqui pra essa página que a gente tá vendo, olha o nível de detalhe desse céu, dessa grama, da roupa dela, sombre-luz, etc, sabe? Só que ao mesmo tempo ele tem esse quê de simples, de uma pessoa mais... Não sei nem que palavra usar. Então foi a única vez que o Miyazaki fez anime mesmo sem ser isso que ele faz. Anime mainstream. Ligado a um personagem que não é... É um personagem bem conhecido por todos, um personagem que não era obscuro antes, e ele que... Ou ele criou do nada, ou então ele pegou de algum livro, alguma coisa assim, que é o que geralmente ele faz. Algum folclore, tipo o Totoro. E Totoro, inclusive, Totoro vai estar em Toy Story. Falou disso no News. Tô tão empolgado com isso. Não tem esse clima lúdico dos outros filmes do Miyazaki. Agora, extras do DVD. O que que a gente tem? Então, pelo menos na edição brasileira, só tem um extra, eu acho, que é uma entrevista com o diretor de animação do filme, cujo nome é... A gente não faz ideia. Cara, ninguém liga pra esse cara, tadinho. Se eu não me engano, no Mistério de Mama ele participou mais. Gente, é o seguinte. O nome do cara é Yasuo Otsuka, o velhinho. A gente não conseguia lembrar, mas também porque ninguém lembra, ninguém sabe quem é esse homem. A gente tá com muita pena dele nesse momento. É ele mesmo, cara. É ele mesmo. Interview with Yasuo Otsuka. Tem até carinha dele, cara. Cara, o negócio é o seguinte. Quando Vamos olhar pra carinha dele pra gente sentir um feeling. Meu Deus. Cara, sabe o Droop? Pensa no Droop. Ok? É ele. Começa a entrevista com ele, tá assim, ele tá com aquela cara de... Eu tava no clube jogando bocha, me puseram aqui pra falar. Porque não conseguiram o Miyazaki pra dar entrevista nessa merda, me chamaram aqui. O filme é meu, eu desenhei aquela porra, mas acontece duas coisas. Um, ninguém ligou pra esse filme na época que ele lá saiu. Ele não foi um sucesso de bilheteria, Castelo Cagliostro. Ele virou um hype anos depois. I don't care anymore, eu não... Sabe, tanto faz hoje em dia se ele é um hype, porque eu não ganho mais dinheiro com isso. Ué, o feeling dele... Passou da minha época de ter fama com isso. E eu não quero falar sobre isso. Eu não tô mais trabalhando nisso. O feeling dele é bem ressentido, né, cara? Você escuta ele falando, parece que ele tá meio ressentido. Porque ele fala, cara, a gente tava lá, aí chegaram e falaram, ei, Lupin, filme, 8 meses pra fazer, simbora. Ele fala que ele nunca faria isso de novo, ele fala que ele não quer lembrar da produção desse troço, que foi um inferno. Cada pergunta que faz, assim, você vê ele falando na entrevista, ele começa a olhar pro lado, querendo ir embora, sabe? Querendo se esconder em algum lugar. Assim, ele assim, não gosta de lembrar disso, ele não gosta de falar sobre isso, ele é muito ressentido com o fato de que, na época, eles não tiveram reconhecimento por esse filme. Até porque se eu for parar pra pensar, deve ter sido uma experiência traumática você fazer um filme desse porte, um filme, uma obra-prima dessa, muito bem animado, em 8 meses. Eles deviam virar todas as noites. Eles passaram 8 meses sem dormir. E depois não ter a resposta que eles queriam que tivesse. Além disso tudo, ele vê que hoje em dia o filme é hypado, mas todo mundo ainda não conhece ele. Ninguém conhece. Cara, a gente agora tinha esquecido o nome dele, fomos procurar. A Wikipedia não tem o nome do cara. Não tem. Tá lá. E a Sorotska, cadê ele? Não tá lá, não tá em lugar nenhum. Então ele tá muito infeliz, ele não trabalha. Ele falou que ele tá desiludido, ele fala que ele é desiludido como que a indústria de anime tá hoje em dia, como a forma que os filmes são feitos, ele a motivação fala muito, por trás dos produtores. Ele fala muito dessa coisa de anime hoje ser produzido de forma industrial. Ele é de uma época mais artística, mais artesanal, enfim. Assim, é até um argumento natural de alguém que... Porque assim, ele já era velho quando ele fez o filme, ele tinha 50 e poucos anos. Na época que ele fez, hoje em dia ele tá com 100 e todos, entendeu? E na verdade não é nem que ele esteja errado. Porque tem anime de hoje em dia que você pode falar nem, que não é nem animação, porque o troço não se mexe. Por quê? Tem que ser muito rápido, mas não os filmes. Esses dias eu tava assistindo Bakugan na Globo. Cara, sabe, você tem que entender, é um shonen que dura pra sempre, que não precisa ser bem animado. Mas cara, chega a níveis, você não vê, você não vai se mexer. Cara, mas é só você não assistir, precisa existir. Eu sou uma pessoa assim. Não, eu tô falando o seguinte, eu não tô falando assim, plot wise pra uma criança, que é divertidíssimo. Mas é engraçado, não, engraçado como o Japão tem esse desprendimento de lançar um anime que não é animado. É o único país que tem esse desprendimento. É um videobook, né, de imagem. Ele lança uma animação que não é animada, ela é parada. Assim, eu acho exagerado o rancor dele, porque assim, eu não me importo que existam esses animes toscos, se eles estão dando dinheiro pra indústria, e estão mantendo a indústria viva, pra que ela possa lançar um ou outro anime que presta, a custa desses animes porcaria, então tudo bem, eles podem existir. É só eu não ligar a televisão, é só eu não saber que existe. Também vale lembrar que ele viveu numa época que tava um boom de anime absurdo. Foi quando começou o boom de anime, é uma 70. Grande bolha dos anos 70, 80. Não, na verdade, nos 70 começou a engatinhar, estourou mesmo nos 80, foi até lá metade dos 90 e aí de lá pra cá começou desse ano. Aí nos 80, nos 90 teve esse boom que ocidentalizou e veio pra cá, e anos 2000, sei o quê, e metade dos anos 2000 pra cá a bolha estourou pra todo mundo. Do início de 2000 pra cá já foi só decaindo. É realmente. Assim, um filme como esse, um filme como Akira, por exemplo, hoje em dia dificilmente o Japão colocaria tanto esforço pra fazer. Eu acho que o único mesmo que consegue ficar 3 anos fazendo storyboard é o Satoshi Kon. Pois ninguém vai jogar tanto dinheiro pra ninguém e demorar tanto pra fazer um filme. Mas é injusto a gente falar que realmente tem muito filme bom saindo, tem muita animação boa saindo ainda, é menos, mas ainda tem. O que acontece é que esse velhinho realmente tá muito velhinho e tá aposentado e realmente não quer falar disso, ele tá com muito rancor no coração. Tá muito triste, coitado, cara. Mas assim, o cara é um gênio, o filme é dele e essa entrevista merece ser vista, ser apreciada. Aliás, não é o filme é dele, cara. Cara, o filme... Quando eu falo que o filme é dele, não, não é, que falar, é porque ele é mais antigo na franquia do que o Miyazaki e ele que animou, ele que desenhou, falar, enfim. Não é nem exatamente que o filme é dele, é que Lupin é dele. Ele começou... A primeira série de Lupin foi feita por ele. Ele foi character design e teve muita influência no desenvolvimento da série, da primeira série inteira. Então, o jeito como a gente tem Lupin hoje em dia, quem pariu mesmo o Lupin animado foi ele. O Monkey Punch pariu o mangá, ele pariu o Lupin animado. E aí lá nos anos 70, final dos anos 70, o Hayao Miyazaki foi e deu a pincelada dele. Hoje em dia ele virou o Droop e tá muito rancoroso. Não, assim, você fica muito deprimido vendo a entrevista dele. Não, se você tá com o DVD em mão e assistiu o filme, assiste a entrevista dele. Tem lá seus 20 e poucos minutos. É bom. Curto e bonitinho, super legal. É bom você assistir acompanhado, que você fica tirando sarro da cara dele, que nem eu e o Live. Sozinho você vai chorar muito de tristeza, vai querer chamar ele pra morar com você. E botar aí no cantinho pra você cuidar. Bem, é isso. Assistam Castelo Cagliostro. Eu acho que é a melhor forma de conhecer Lupin, num primeiro momento. É uma das formas mais acessíveis de conhecer Lupin. Mais acessível. Já que em DVD nós temos dois filmes. Nós temos o Segredo de Mamo. Temos esse. Pra você ver mais Lupin, você vai ter que fazer um download da série, que deve ser bem difícil. O máximo que você vai conseguir, talvez, quem sabe, é conseguir baixar os especiais mais recentes. E tem muitos especiais. Todo ano tem um. Desde 80 e pouco, se não me engano. Subados em inglês, em sua maioria. Não sei se alguma sub em português. Deve ter um filme ou outro, Cagliostro Ostro mesmo deve ter. É, eu acho que só esses filmes, só um filme. Provavelmente só Cagliostro Ostro, cara, se duvidar. Eu acho que não. Tem muita sub-hardcore que você não sabe que existe, que faz umas coisas legais assim. Tem aquele pessoal que fazia nos anos 90 ainda, né? Que jogava no VHS e distribuía. Você comprava um no VHS. No mailing list. É. Você entrava em site e comprava um VHS que eles mandavam pelo correio, só dessa época. Você entrava em site na casa do teu primo, que tinha esse negócio de internet lá em 96? Eu entrava no site através de dos lados Cefet, sei lá, e encomendava, etc. Eu vi Videogrowá em VHS, eu vi The End of Evangelion em VHS. Eu só conheço essa época de história. Eu não vivi ela, não. Reza a lenda que existia o VHS. Eu vi os OVAs de Kenshin em VHS. VHS só tinha anime gravado mesmo. Eu vi Oh My Goddess, aquele VHS. OVA. O OVA, né? Eu vi em DVD, o OVA. Porque eu peguei... Na verdade, assim que virou DVD, essa cultura comprar continuou. Assim, porque a internet boa só vai ficar disponível muito depois. Eu revi um VHS hippie depois e eu vi como aquilo é antigo. E naquela época eu não achava que era tão antigo assim. Mas continua sendo ótimo, né? Não, assim, se você vê hoje em dia, em 1080p, você vai achar antigo. Vendo em VHS, então. Um VHS hippie horrível que eu reassisti depois e me arrependi. Se eu pegasse o VHS original e pusesse no meu videocassete, eu assistiria, seria melhor do que esse VHS hippie que eu vi. É isso, assistam Lupin, O Segredo de Mamo, talvez um dia a gente venha falar deles. Isso, a gente agora vai... Mais uma vez, nós vamos bater, vamos insistir, assistam animes antigos. Não tenham preconceito com eles são bons. Eles criaram a base do que nós temos hoje. É, e não só isso, você não vai se... Né, sei lá, como você... Não, eu hesitei em falar isso porque eu pensei no que nós temos hoje, não. O que a gente tinha de bom até um certo tempo atrás. Não é como você pegar e assistir o Vento... Por exemplo, animes dessa temporada. Eu não conheci... Eu não tô vendo... Eu não me informei a fundo sobre todos, não. Mas o que me chamou a atenção, que o povo tá elogiando, é o chamado Baka no Test, no alguma coisa. É uma comédia, dizem que é muito bom, não vi nada. O que eu recomendo, que é o que eu já assisti um pedaço só, foi o Katana Gatari, que é bem interessante. E tá saindo num modo de exibição bem diferente, bem diferenciado. É, são 50, são episódios mensais de 50 minutos. E o traço é bem estilizado, é bem lembrando pinturas antigas e tal, é bem legal. E a animação é muito boa e é um formato bem interessante, sim. Mas vai durar um ano, vão ser 12 episódios. Que eu ouvi falar que é bom e que eu tô interessado em ver. Durarará, que é da mesma equipe que fez Bacano. E o novo da Gainax do Jardim de Infância. Não. Não, cara, eu tô falando galera, sério. Galera, é o que a Gainax tá fazendo hoje em dia, anime não, Jardim de Infância. Não, olha só, calma. Esse anime todo mundo tá falando que é muito bom e que não é nada do que você tá esperando. Então, eu acredito neles. Eu vou dar um crédito só porque é Gainax. Que todo mundo fala, né, que a Gainax ou acerta brilhantemente ou erra de uma forma inimaginável. E desse, todo mundo tá falando, não vi ninguém falar que dessa vez eles erraram. Todo mundo tá falando que eles acertaram. Agora, se você quiser ver, atualmente eu tô assistindo, se vocês também... Vale lembrar que esses são três títulos dos 14 que saíram essa temporada. Não, essa temporada tem muita... 20 e poucos. Essa temporada tem algumas continuações, tem alguns mangás de animes de esporte que... Who cares? Tem aquele, não sei o que, no Quasar, como é que é o nome? É, Seikon no Quasar, do Slate. Quando eu li assim, eu falei, legal, anime de ação, vou ver, de repente, peitos, sabe? Eu ainda contei pro live de qual é o plot, que eu não tenho certeza se o plot é exatamente esse, mas o personagem principal, ele precisa de leite pra ter força, leite materno. Não assistam isso, é herói, não passa. Então por isso que tem peitos, é a fonte de energia dele, e ele fica mamando nas mulheres. Gosh, não assistam isso, por favor, não vejam isso. Tem a continuação de um anime que deve ser do Kurumada, porque o traço é o mesmo que Cavaleiro do Zodíaco. Qual? Não sei qual, cara. É Ring no Kakeru, não? Sei lá, é a continuação. É Ring no Kakeru. É a versão nova de Ring no Kakeru, que é o manga de boxe do... É o Seiya e não, o... Eu vi o Seiya negão na capa. Continuação. Falei, é legal, tem alguma coisa do Kurumada. É o Seiya negão e o filho do Shiryu com Ikki lutando boxe. Ou seja, também ignorem isso completamente, obviamente. Enfim, essa temporada é bom pra você tirar umas férias e começar a assistir coisas das temporadas passadas que você não viu ainda. Até porque tem pouca coisa pra você. Mesmo se você for assistir a temporada inteira, você for um freak, sabe? Você não vai... Você vai gastar todo o teu tempo. tempo, só que ainda vai sobrar umas 2 horinhas pra você assistir da temporada passada, porque a temporada tá ínfima. Será que vai diminuir mais, cara? Não sei, todo mundo fala que a temporada de inverno ela é tradicionalmente mais curta. Só que dessa vez tá um pouco mais curta que o normal. Porque tudo tá mais curto que o normal, né? Eu tô... Mas eu acho normal. Eu já falei isso no ar, né? Que. Eu acho que essa vai estacionar por aí mesmo, essa média de 20, 30 animes por temporada. Eu acho normal, eu acho que a gente sempre tem o Noitame, né, pra salvar a nossa vida. Você sempre fala do Noitame. Todos os títulos que estão saindo, que eu tô querendo ver, que eu tô vendo promo e tal, os poucos promos que eu vejo, são desse slot, então. E isso chegou a caraca que eu tô vendo agora. Ele tá vendo Shugotchara, que eu quero muito ver. E é muito também. Bom. Porque, por curiosidade, porque o Lime já tá tão empolgado com isso. Cara, presta atenção, eu tava em casa, eu tava pensando assim, cara... É engraçado que você é muito menininha, né, cara? Quando é um shonen de fogo queimando e quero ser o melhor e etc, você não liga. Mas quando é um shoujozinho de Mahou Shoujo, você fica empolgado. Eu adoro shoujo, ok? Eu não gosto de anime de shoujo, porque geralmente a arte do shoujo... Não, eu não tô falando de shoujo. Na verdade, eu tô comparando shoujo infantil e shonen infantil. Uhum. Só que aí o que acontece? Eu me peguei em casa, de repente, um dia, cara, duas coisas. Um, cara, eu quero ver um anime ruim. Há muito tempo que eu não vejo uma tosquice dessa, tipo, sei lá, uma Super Pig da vida, uma coisa assim. Depois eu pensei, associando com o Super Pig, eu pensei, caraca, quanto tempo eu não vejo uma Magical Girl, uma Mahou Shoujo? Eu quero muito ver Nanoha, mas Nanoha é pra otaku, né? Então não é tão Mahou Shoujo quanto Shugotchara de raiz. Tem aquela Princesa Tutu, tem Nanoha, tem um monte que estão por aí, eu nunca vi. Daí eu tava vendo os títulos, aí vi Shugokara, vi aqueles bichinhos tibizinhos. É Kará, né? Chará, não? Eles falam Kará no anime. Eu falava Shugotchara antigamente. E aí eu comecei a ver, me interessei pelo traço e tal. É da dupla, do Peach Pit. Peach Pit, que é a dupla que faz São das Mulheres, a gente teve certeza hoje, que faz Rosemaiden. E Zombie Loan. E é legal que é o seguinte, esse mangá acabou de acabar, Shugokara, e a gente tava comentando que elas tiveram uma doença, que tanto Rosemaiden como esse título foram interrompidos por um tempo. E é legal que quando essas duplas têm uma doença, a dupla, os dois ficam doentes, entendeu? Então eu desconfio que Peach Pit são gêmeas siamesas. Não, a história delas é super bonitinhas, elas são amigas do destino fundamental, sabe? Elas conheceram... são um casal lésbico de merda, são muito amigas. As duas conheceram na quarta série e são melhores amigas até hoje. É tipo assim, você falar que Peach Pit ficou doente e os dois mangás interromperam é falar que Sandy Júnior tá com cólica. Entendeu? Já ouviu falar que o Sandy Júnior é filho do Chitãozinho Chororó e é casado com a família Lima? É mais ou menos isso, eu acho legal isso. Como essas duplas funcionam realmente como um só. É interessante. Cara, é um anime muito fofo. O mangá em matéria. Você vai fazer um review do Shugo Kara agora? Não, só vou falar o seguinte: se vocês querem ver uma Magical Girl, assistam o Shugo Kara. E tipo, o mangá é bem mais. É bonito em termos de arte. Como todo mangá. E bem. Ainda mais é do Shoujo. E é bem mais profundo em termos de história. O anime puxa um pouco mais pro pastelão e tal. Mas mesmo assim, não é só o Magical Girl. Tem uma metáfora muito bonita, muito delicada, muito legal. Os personagens são absurdamente fofos. O Live tá descobrindo que ele é um lolicon máximo, sabe? Ele tá se apaixonando pela bebezinha de Shugo. Cara, é muito legal. Os guardiãzinhos deles, que são versões tibi deles mesmos, com outras personalidades, são extremamente fofos. Tem um vizinho que tem orelhinha de gato, tem luvinha de gato e botinha de gato. E ele fala nha em todo o final de frase. É o vilãozinho. Cara, isso é tão fofo, mas tão fofo que, cara, eu não sei... Eu começo a rir sozinho quando eu tô vendo, sabe? Cara, eu entendo como é que é, inclusive eu vou pegar com você depois pra assistir. Provavelmente vai ter mais ou menos o mesmo feeling. Não, você não vai pegar comigo ainda porque eu tô vendo no Crunchyroll. Ah, tá vendo Crunchyroll? Eu comecei a ver no Crunchyroll pra ver se era bom. Agora que eu vi que é bom, eu vou ver se eu baixo. Ah, tá. Aí quando você baixar, eu pego. Ah, tranquilo, tem muita coisa pra ver. Aliás, obrigado, Johan. Já agradeci pra ele em pessoa. Muito obrigado, Johan. Johan tirou vários títulos da minha lista de downloads. Muito obrigado. Ele mandou pra gente zilhões de DVDs com shows de M-Flow, de um monte de bandas que eu não conhecia e tal. E mandou Bakemonogatari, mandou Zetsubou-sensei. Zetsubou-sensei eu tava maluco pra ver, sabe? Eu tava, passando mal pra ver esse anime. Mandou várias coisas assim. Quem quiser mandar presente pra gente, sinta-se à vontade. Falou isso, vamos reiterar, né? Pelo amor de Deus, você que tem coisas legais salvas. Mano, a gente tem um leque de drama muito grande. Eu assisto um pouco de drama e eu tenho preguiça de baixar. Ah, tá, um leque de falta. Você quer leque de muita coisa. Não, eu falo, não, a gente leque, tá faltando, por leque, favor. J-drama é Tokusatsu. Não, Tokusatsu, eu tenho assistido bastante. É porque Tokusatsu também é grande. Então, sei lá, você acha que tem muita coisa, mas você tem 4 séries. Eu tenho bastante coisa, cara. Eu tenho quase toda os Kamen Riders já em matéria em andamento. Tem uma coisa, cara, quem tiver... sempre quando eu falo alguma coisa assim muito obscura, ninguém nunca tem. Eu tenho o Tomika Hero. Mas quem tiver aquele segundo Super Sentai, que eles são temáticas de Jack, que eles são temáticas de carta. Eu sou louco ninguém por aquele troço, cara. Isso, eu sou cara. Maluco por aquele negócio, cara. Eu quero achar aquele troço pra baixar. E legendado é impossível, não tem. Mas, cara, assista até no original, pelo japonês, pra assistir aquele troço. Não. E é isso, até semana que vem. Até. Quem já vai ter semana que vem? Cara, você tem certeza que na nossa situação atual, que a gente quase não gravou essa semana, você quer dizer que a gente vai ter semana que vem? Nossos horários estão malucos, mas a gente... Estamos... Tá, eu comecei minha vida universitária, o Lime já também tá estudando. Agora nós trabalhamos e estudamos, e gravamos GCast, e nos divertimos, o que é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou ter estudar agora, então inclusive realmente é colocar na prioridade a diversão com essa minha nova fase escolar, eu acho que eu vou parar o curso que eu tô fazendo, porque a diversão não dá. Eu entendo bem o sentimento. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até semana que vem com alguma coisa relacionada à cultura japonesa. Ou não, tem um Goes Off. É. Mas a gente não vai lançar nenhum Goes Off por agora. Ou não. A não ser se a gente tem que falar de True Blood, né, cara? A gente tá na agulha pra falar de True Blood. Ah, cara, não. Porque agora que eu descobri que vão cancelar Ugly Betty, eu quero fazer um review de Ugly Betty. Porque as pessoas precisam parar com preconceito, precisam assistir Ugly Betty, precisam mandar cartas pra ABC pra poder eles renovarem pra uma quinta temporada. Ou Veronica Mars. É, Veronica Mars tá é old, muito velho, né? Não. A verdade é que Jericho voltou um monte depois, né? É, Veronica Mars pode voltar no movie, pode voltar. Ia ter quadrinhos de Veronica Mars, só não teve por causa da greve dos roteiristas. O cara não pôde levar pra frente o projeto, e depois que terminou a greve, ninguém voltou a falar. Esse pessoal tá amnésia, né? Quando não rola o negócio, eles esquecem depois. É, cara, que ódio. あなたにだけは分かってほしい。